a sua rádio onde você estiver. O que frequentemente freia ou retarda meus passos na vida prática, o que parece hesitação ou indecisão, talvez alguns o apontem em mim como fraqueza. Na verdade, porém, é o contrário. Fundamenta-se num alto senso de responsabilidade ante cada passo que devo dar. Hoje de Estrelas, é um grande prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Os tempos idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vista que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samilar Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E Mineração Maracaju, referência em extração, transporte e comercialização de areia. Histórias e Memórias. Bom dia, Foz do Iguaçu região, bom dia, Paraguai, bom dia, Argentina. Já estamos a postos aqui no Histórias e Memórias. E antes de abrir aqui com o nosso entrevistado de hoje, né, que é o Betinho Oller, Alberto Oller, mais conhecido como Betinho Oller. Deixa eu dar bom dia para a nossa produtora Samela Araújo, para quem é o responsável aqui pela mesa, que senão não sai o programa, é o Márcio Barreto. E ali só de olho no WhatsApp, né, para ver se o chefe manda notícia. A Luciana. Gente, bom dia, Betinho Oller. Tudo bem com você? Rita, bom dia. Eu quero que dizer a você que se tem um cidadão iguaçuense feliz e orgulhoso, hoje sou eu, de estar no teu programa para nós tentar relembrar as histórias de nossas famílias, que são pioneiras de Foz do Iguaçu. Verdade. E de muitas outras famílias amigas que ajudaram a construir essa cidade. Verdade. Você deve estar sentindo falta do My Partner, né? O meu companheiro aqui, que é o Jorge Pegoraro, está lá em Curitiba curtindo o programa, que hoje é aniversário da mãe dele, então foi com toda a família para lá. Um abração para o Pegoraro e a Yáscara. Yáscara, contando com as suas orações aí, querida. Tudo de bom, divirtam-se na capital. E nós aqui vamos tentando levar o barco, né? Na falta do Pegoraro, que faz uma falta, você tem todo aquele equilíbrio. E parabéns aí pela nova abertura do programa, hein, Márcio? Gente, você e a Samela trabalham bonitinho, hein? Bacana, é tudo pontuadinho, tudo certinho, dos tempos idos, mas não esquecidos. Falou tudo, né, Betinho? Com certeza. Quero aproveitar, Rita, também mandar um abraço ao Pegoraro, que com certeza é uma pessoa que chegou em Foz e conquistou o município. Verdade. Fez um trabalho extraordinário no parque. Uhum. E quero mandar um abraço para a mãe dele, que hoje está de aniversário, e sua esposa Yáscara. Isso, o programa todo, né? Hoje Sim, é dedicado a ela. Então, aos pouquinhos, ele vai participar com a gente, com certeza. Vai mandando pelo WhatsApp. Ele não vai aguentar, né, Betinho? Tanta coisa que você tem do parque para falar. Você acha que ele vai perder essa? Não. Ele vai mandar algumas perguntas, porque realmente do parque ele sabe o que se passa, o que se passou, né, no Parque Nacional. Então, gente, Alberto Oller, o Betinho que está aqui com a gente, ele foi presidente da Liga Iguaçuense de Futebol, foi fundador das duas ligas. É o primeiro presidente da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão e da Liga Iguaçuense de Futebol. Homenagens feitas com competições que davam troféu Alberto Oller. Ele foi vereador na década de 1980, quem é de Foz deve lembrar, e a Casa Oller, que era especializada em tecidos, né, Betinho? Isso a gente não pode esquecer, vamos até começar por lá. Pela Casa Oller, pela sua família, seus pais, né? E aí depois a gente vem para você. Justamente, Rita, até uma história interessante do meu pai. Meu pai chegou em Foz do Iguaçu em 1933. Família Oller, família Lara, família tradicional. Meu pai trabalhava no campo, na lavoura, e o sonho dele sempre era pôr uma mercearia, um boteco, como se dizia. E ele não tinha um dia de escola. E minha mãe tinha estudado 6 meses na Argentina. Olha só. Quando ele casou, que o sonho dele era, os padrinhos de casamento dele deram 2 engradados de pinga de presente para ele abrir um boteco. E abriu o boteco, que era o sonho dele. sem saber ler, sem saber escrever, e venceu na vida, graças a Deus, como um cidadão que lutou muito pela cidade. Verdade, com certeza, que maravilha. É. E Betinho, quando você, quando seu pai chegou em Foz e tal, era sempre nessa região aí do Boici, que ele chegou e já foi direto para essa região, como é que era? Não, quando meu pai chegou, eles receberam uma área de terra do governo, né, que era ali no Tamanduá, onde hoje é o Golf Club. Tá certo. Mas a família da minha mãe chegou em Foz do Iguaçu em 1923. 23. De Santa Rosa, Rio Grande, a Foz do Iguaçu. Santa Rosa, né? A Santa Rosa. De carroças, 2 meses, 60 dias para chegar em Foz do Iguaçu. Meu Deus, é muito amor, hein? É. Tem que ter um respeito muito grande por esses nomes, essas famílias de pioneiros. Com certeza. Realmente, maravilha. E fala um pouquinho, aí conheceu a sua mãe aqui, lógico. Aqui em Foz do Iguaçu. Meu pai, as duas famílias grandes, né, sim, Betinho? Sim, tanto do lado da sua mãe quanto do seu pai. Até que do meu pai, na realidade, eram 4 irmãos. Os quatro para cá? É, dois homens e 2 mulheres, uhum. quando chegaram aqui em Foz do Iguaçu. Agora, a família Vantira era grande. Tinha o seu Baldinho, seu Felipe Vancher, que tem a Avenida Felipe Vancher hoje, que é meu tio-avô, e o Cristiano Vancher, meu avô. Cristiano Vancher. Quem foi prefeito? Balduino Vancher, filho do Felipe Vancher. Ah, sim, filho do Felipe. É década, não lembro o ano, né, Betinho? Não lembro bem assim o ano. Mas, bom, importante é que nós lembramos aqui, foi prefeito, né? A gente lembra desse nome como prefeito. Eu gostaria até de evidenciar um pouquinho do seu Balduino pelo trabalho que ele fez na estrada que hoje é Felipe Vancher. Ele trazia alunos lá de Santo Alberto, 35 quilômetros, Estrada Velha Guarapava, para vir estudar aqui em Foz. Na época era tudo Foz do Iguaçu, mas olha o trabalho que ele tinha para trazer essas crianças. Verdade, na né? Na época que não tinha um pingo de asfalto, não tinha cascalhamento, era terrível. E ainda não se cogitava estrada para as cataratas, nada? Já tinha, sim. Mas olha a dificuldade, né, Betinho? Sim, carroça, os automóveis aqui eram pouquíssimos, né? Pessoal, a luta sim, desse pessoal, né? Grande, é bacana mesmo. Gente, você quer que tenha uma musiquinha aí? Hoje eu tenho que estar olhando para esses dois aqui, porque é sempre tudo sob controle. Vamos lá de Gal Costa, Márcio, pode ser? Olhos Verdes. A cantora completou 70 anos, Betinho, olha lá. Dia 26 foi ontem? Foi ontem. Ela completou 70 anos. Grande Gal Costa, hein? E hoje nós vamos de Olhos Verdes. Histórias e memórias. Vem de uma remota batucada, uma cadência bem marcada. Seus requebros e maneiras, na graça toda das palmeiras, esguias altaneiras a balançar. Bye. servo cravo do pecado, de saborosos canducais. Sai da curva da ponta morta, os olhos verdes da mulata, são simuladores e patrões. Um beijo ardente e perfumado, conservo o cravo do pecado, de saborosos canducais. Sem memórias, uma viagem no tempo. Bacana, tá vendo aí? Parabéns, né? A grande cantora Gal Costa, com essa voz única. Betinho, a gente tava conversando nos bastidores aqui. Nossa, como você tem história, esses parentescos aí. Inclusive, a gente procurou, o Márcio viu aqui, né? Seu Balduino Vancher, 1972, assumiu que ele foi prefeito. Assumiu como prefeito. É, 72. Então, não me recordava. Mas você tem mais parentes ainda com... Tem mais o... Quem mais que foi para a política também de parentes? Seu primo? O Írio Oller. O Írio Oller. É meu primo, filho do falecido... Bom, a gente vai dizer falecido. Seu João Oller. Seu Mas João. Aí nós temos uma notícia assim, uma muito triste para dar a respeito do meu tio, pessoa que ficou... Quando meu pai abriu o armazém no Tamanduá, que veio para o Boici em 46, meu tio assumiu lá no Tamanduá. E ele foi assaltado numa noite em 1949 e assassinaram meu tio dentro só para roubar umas mercadoriazinhas de nada, pouca mercadoria que tinha. Ele foi assassinado. Eu tinha 5 anos de idade na época. Foi muito Gente, triste na época. Em 1949, já? Olha só que absurdo, barbaridade. Né? Barbaridade. E aí, mas aí prenderam os bandoleiros? Sim, foi pego, bandoleiros. Eram remanescentes de guerra ainda, e paraguaios, uhum. brasileiros também. Muito complicado. A gente nem gosta muito de lembrar, mas é a história da sim, cidade. Sim, faz parte, né? Não pode esconder, né? E tem o que estar comentando. O Írio foi uma pessoa que... fez muito ele, teria que ser ele aqui no meu lugar. Infelizmente, hoje ele não está mais com nós, mas ele sabia toda a história de Foz do Iguaçu. Verdade, né? Uhum. É, mas um pouquinho de cada um, a gente chega lá, né, Betinho? Com certeza. Fica sabendo um pouquinho daqui. Uhum. Agora, fala um pouquinho de você. Você, vamos começar pelo futebol, né? É. Que é a tua grande paixão, uma das grandes paixões. Uma das paixões. Rita, na realidade... Por que é que eu vi o esporte como um incentivo para nós? Nós tínhamos o nosso grupo do Boici, o time do Boici, a piazada do Boici. O que a gente fazia? Trabalhava a semana inteira, fim de semana ia para o boteco, tomar coisas, era aquelas bagunças todas. Então, o que é que começamos a fazer? Fizemos um time de futebol e aí é que nós mantivemos nosso grupo unido. Então, em momentos de estar lá fazendo uma bagunça, alguma coisa, estávamos batendo bola. Com isso é que eu fui aprendendo, vendo que, na realidade, às vezes não é só o esporte, Rita. Se você vê uma cultural, todas essas instituições, o que fazem? Formatura de cidadãos. Verdade. Eu vejo, quando eu comecei a Liga de Futebol de Salão em 79, de campo em 75, tanta molecadinha daquela época, hoje são cidadãos dignos da cidade, são pessoas extraordinárias. Então, a gente via que no esporte é que nós conseguiríamos formar cidadãos de bens na cidade de Foz do Iguaçu. Verdade, Betinho. E esse diploma que eu tenho aqui, que você trouxe para a gente, de 15 de janeiro de 1973, Acampamento Nacional da Juventude Polônia Brasileira? Polono-brasileira. Eu sempre digo isso, que todo exemplo que eu tenho dessa participação em instituições e coisas, aprendi muito com meu pai, muito com minha mãe, e tudo devo a eles, né? Lógico. Uhum. Esse, olha, é um diploma que meu pai recebeu dessa colônia, desse grupo, poloneses, né? Sim, poloneses. Que vieram para Foz do Iguaçu fazer... Que esse nome aqui, né? Olha, sempre alerta, só Deus para falar esse nome aqui. E olha só, já era nessa época, vinham para visitar Foz do Iguaçu, as cataratas. E o meu pai participou com eles, então recebeu esse diploma. Que maravilha. Por isso que eu digo, né? Foz do Iguaçu nasceu linda, gente. Olha, sim, as cataratas aí. O povo vinha para ver as cataratas do Iguaçu. Maravilha. É, então, você vê, isso aqui é uma relíquia que você tem aqui, né? Com certeza. Uma relíquia aqui no nome do seu pai. Da família. Tem outros títulos que meu pai recebeu, mas como já eram mais recentes que a minha mãe que recebeu ainda, então só trouxe esse pela época, né, em 73, uma coisa muito importante para Foz do Iguaçu. Isso é bacana. Então, gente, você ouvinte do Histórias e Memórias, se você conhece o Betinho Oller, gostaria de fazer algumas perguntas, participe aqui, o WhatsApp tá ligadão, o WhatsApp, o fixo, pode perguntar qualquer coisa a respeito de futebol aí, que o povo gosta de futebol, que nossa. Isso, então, é, Márcio, vamos comentar um pouquinho dos brindes que vai ter hoje. Aqui o programa é cheio de brindes, viu, Betinho, vale a pena, você fica sabendo a história de Foz, ouvindo os pioneiros aqui com essa... E ainda é brindado. E ainda é que brindado, beleza. Vê se pode. Olha, e se, quando vem por aqui ainda come um pedacinho de bolo gostoso aí, toma um café, aqui é tudo de bom. Então vamos lá, Márcio, nós temos hoje um para sortear aqui no programa, daí você passa daí, por favor, né, Márcio, WhatsApp, etc. Sim. E tal, um passeio com direito a dois acompanhantes ao complexo Dreamland, Iguaçu Park Show, inclusas as três atrações, Museu de Cera, Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo. É, justamente, Rita, o Museu de Cera possui um acervo de 80 estátuas em tamanho real, né? Espalhadas em 16 cenários diferentes. O Maravilhoso Mundo conta com miniaturas de monumentos mundiais criados pelo homem. O Vale dos Dinossauros, né, apresenta 26 réplicas de animais pré-históricos dispostas em trilhas ao meio de um bosque e também réplicas que emitem sons e movimentam parte do corpo, né? E o Museu de Cera e Vale dos Dinossauros e Maravilhas do Mundo fica aberto aí das 8 da manhã até às 7 da noite, ali na Rodovia das Cataratas, né? Maravilha, então participe. Nós temos também, Márcio, nossa famosa cesta de café da manhã do Flores e Frutas. Delícia. É, isso mesmo. Ó, há mais de 20 anos, né? Instalada aqui em Foz do Iguaçu, ali na Avenida República Argentina. A Flores e Frutas, que oferece, né, o que há de melhor em produtos e também de decoração, floricultura e presentes. Na Flores e Frutas, você vai encontrar um showroom completo com artigos de decoração produzidos artesanalmente, além de cestas de café da manhã, buquês, arranjos florais e ainda uma diversidade de produtos para presentes. Na Avenida República Argentina, 1716, telefone 3574-5374, ou então pode acessar aí e poder ver melhor aí os produtos da Flores e Frutas pelo floresefrutas.com.br. Não, para por aí, Márcio, nós temos também, para hoje, sortearmos um jantar para duas pessoas, na noite italiana, do La Bella Tavola Ristorante, Hotel Bella Italia. Olha que delícia, hein? Um cardápio italiano com massas e molhos, também em rodízio, mesa de queijos e vinhos com música ao vivo. Você pode fazer a sua reserva, caso você não seja um dos sorteados, pelo telefone 3521-5000. O La Bella Távola do Hotel Bella Itália fica na República Argentina, 1700. Atendendo aí às quartas, quintas e sábados, das 7 da noite às 11 da noite. Márcio, e para o pessoal hoje ganhar, participar e ganhar, tem que participar através do... Do WhatsApp, 45, para quem não é de Foz, 45-8828-2828, ou pela nossa fanpage, facebook.com/transamericafoz, ou então, se preferir, por aquele meio de comunicação que a Rita insiste em cultivar essa arte de participar do rádio, né, Rita? Isso aí mesmo. 30-28-28-28. Gente, a gente ouve a voz, Betinho. Por favor, ouve a voz do caboclo lá do outro lado, gente. A gente fala com o locutor. Que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Era muito bom, gente. Me permite uma partezinha, Rita? Pois não. Eu vou mandar um abraço para um amigo em comum nosso. Walter Bartel. Walter Bartel, já está no Warte aqui, viu? Ô, Warte! Walter, que gente! Família tradicional de Foz do Iguaçu, seu Herbert Bartel teve uma indústria de refrigerantes em Foz do Iguaçu lá nos final de 50, começo de 60. A sua mãe é da família Keller, tradicional de Foz do Iguaçu, Dona Ema. Dona Ema, querida. Hoje com 88 anos, ai, uma que pessoa amor. Muito queridíssima. Mas a homenagem que eu quero fazer é ao Walter. Walter hoje está de aniversário. Não vou falar a idade porque... Não, não... proibido falar a idade aqui. De falar é que bem tá jovenzinho. Um pouco mais. É bem jovenzinho aqui, né? Mas dar um abraço para ele e dizer que também vamos homenagear ele, passar esse programa também em homenagem ao Isso aniversário mesmo. Dele. Você deve lembrar bem, Rita. Lembra do seu Herbert Barth quando Opa. Construiu em Foz do Iguaçu o restaurante Viena? Viena. É. Meu Deus do céu, todo domingo as famílias de Foz do Iguaçu lá naquele restaurante. Ô, comida boa, gente. Muito, era Nossa. O melhor restaurante, eu acho que o único até na época. Na época, mas sim. Mas eu gostaria de evidenciar que na formatura da minha irmã, Elzira, quando ela se formou, fez o magistério, professora, o jantar foi lá. Maravilhoso. Sim, era muito chique. Bom, então nós temos uma homenagem aqui ao Walter através do programa. É, esses dias até a neta, né? Eu acho que é filha da Hilde, talvez, ela mostrou pra gente no Facebook uma foto do restaurante, tá lá, as três gerações, ela, a mãe dela e a avó, dona Ema, né? Justamente. Lindo, lindo, lindo, lindo. Aí começa a memória da gente, né, Betinho, é voltar verdade, ali olha. Ao lado, depois funcionou o rancho. O rancho. Lembra do rancho? Do céu, meu sim. Deus do céu. De da dona Alice. Isso, na frente tinha, né, a churrascaria da dona Alice Zimmermann. Sim, sim, tá, do sim, seu sim. Jorge e tal. Que o rancho era uma borracharia antes do marido Isso. da Alice. Depois se transformou o rancho maravilhoso. Sabe que eles fizeram um rancho mesmo, sim, com palhas. Ficou extraordinário. Tudo que... é gente, é impressionante, né? Foz do Iguaçu. Ainda a gente vai, para e começa a lembrar, porque está tudo tão... Seu Alvido Zimmermann. Né? Isso. Gostaria de... Jorge é o filho. Quando eu falei em futebol de salão, futebol de campo, um braço direito meu... Na época de fundar as duas instituições, era o Jorge Zimmermann, filho do Salvino e da Dona Alice. Hoje advogado, conceituado na cidade, mas me ajudou e muito na formação das duas instituições. Que maravilha, né? Ah, maravilhoso. E então... Rita. Oi. O Pegoraro está mandando um abraço aqui pelo WhatsApp para o nosso querido entrevistado de hoje, nosso convidado. E vamos ouvir, né? Vamos ver se a gente consegue ouvir a mensagem, hein? O bom dia do Pegoraro. Vamos lá. Para o nosso entrevistado de hoje aqui, vamos tentar fazer um ajuste aqui na mesa de som. Vamos lá, então. Parabéns a todos aí, um bom programa, um abraço, Roller. Estamos escutando você aqui. Tá certo. Esse é um pequeno teste para dizer que pegou. Ah, tá tudo certo aqui, tá tudo bem. Pode Fica mandar tranquilo. Suas perguntas também, se você Verdade. Quiser. Verdade. Pode não, deve, né, deve, Betinho? Deve mandar as suas pode, perguntas sim. aqui. Inclusive do parque, né? Principalmente. Há bem poucos tempos, Rita, nós fizemos uma excursão no parque com o Pegoraro. Foi o Buba, o Irineu Basso, esse grupo, pessoas antigas de Foz, fomos até o Poço Preto. Olha que bacana. O Poço Preto que tinha, época, o doutor Saulo tinha um rancho lá, né? Porque inclusive, aí, encontramos lá a porta do fogão do acampamento do doutor Saulo doutor Ferreira. Saulo. Aí o Meu Pegoraro Deus. Disse, ninguém vai levar isso aqui, isso vai ficar mesmo. No museu. Ainda bem que o Pegoraro estava por lá. Aí, ó, garantiu, tá certinho. Em nome do doutor Saulo Ferreira, pessoa extraordinária da cidade, né? Realmente. Então, olha, mas isso é bacana, tem mais Pegoraro? Tem um Vamos lá. Tem um recadinho do Pegoraro aqui para você, Rita. Opa. Que bom ouvir a Rita falando de futebol. Pegoraro, você tá longe, né? Não tem problema. O Yáscara puxa a orelha dele por mim. Tá vendo só? Eles brincam comigo, Betinho, porque eu não entendo o lhufas. Quando me fala futebol, eu digo, o Pelé, o Rivelino, o Zico. Vou fazer o quê? Não é? Pegoraro, não adianta mentir. Pegoraro, olha só o que a gente conseguiu, hein? Fazer a Rita falar de esporte, futebol, Estão conseguindo de tudo comigo verdade, nesse programa. Tudo por amor à Foz do Iguaçu, hein? O que, que a gente certeza, não faz? Com certeza, essa nossa querida cidade. Então, agora nós vamos ouvir música, pode ser, Márcio? Vamos ouvir uma música, porque eu tenho muito o que conversar aqui com o Betinho. Vamos ver se o Pegoraro dá umas entradas aí com perguntas do Parque Nacional, hein, Pegoraro? Um abração mais uma vez para todos aí na capital, hein? E voltem logo, por favor. Vamos de Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the Sometimes I can't stop wanting you. just live my life. Dreams of yesterday. Dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew. Though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has to steal since we've been apart. Transamérica vai te ajudar a colocar sua sequência de músicas dentro do seu bolso. Ou melhor, na mochila. Adrenalina. O melhor programa de música eletrônica do rádio e o DJ Joy K vão te dar um iPod Touch que vai dentro da mochila com a marca Transamérica. Acesse transanet.com.br/pop e responda. Qual vai ser a primeira música que você incluirá no seu iPod Touch e por quê? O resultado rola dia 2, no Adrenalina, que começa às 11 da noite. Conte pra todo mundo e participe desta promoção Adrenalina Transamérica. É pra ganhar e dançar, é pra curtir. Transamérica! Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. A Supercopa Transamérica de Futsal continua com jogos no ginásio Costa Cavalcante. Os times que disputam a competição organizada pela Liga Iguaçuense de Futebol de Salão buscam classificação para a próxima fase. Nesta terça-feira tem transmissão Transamérica em partida válida pelo Grupo B. Às 7h15 da noite, Embalagens Paraná e Padaria do Chiru. Oferecimento, Dourado Pesca Esporte, Casa de Carnes Boi Verde, Minero Mix, Hotel Bela Itália, Embalagens Paraná, Rodorivo Araceba, Suco Prats, Cinecoff, Padaria do Chiru, Seguro Carta Verde e Ótica Mega Visão. O melhor do futsal regional está aqui. Transamérica, a número 1 em esportes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Gente, que coisa boa, que chuvinha deliciosa, né, Betinho? Olha só, uma chuvinha aqui que Deus manda, tranquilo, precisava, estava muito calor na terrinha. E olha, estou muito faceira aqui porque estamos recebendo perguntas através do WhatsApp e através do telefone também. Porque o pessoal conhece, quem não conhece Betinho Oller, gente? E quando fala de futebol, então aí uriça o povo, né? Só eu que fico aqui mirando. Everson Messias pergunta... Quer saber do Betinho se o time de campo de Foz tem jeito ou falta empenho das autoridades. Para você, Betinho. Messias, eu fico muito contente que você pergunte, principalmente sobre o futebol. Na realidade, é muito preocupante a situação, mas hoje a diretoria do Foz do Iguaçu tem feito um trabalho extraordinário, muito bom. E estamos hoje com o nosso sub-19 revelando atletas para o profissional. Agora, quanto ao time, é muito complicado, porque demanda de muito dinheiro. Muito dinheiro você para montar um time para disputar campeonato paranaense ou nacional em qualquer uma das fases, A, B, C, D, custa muito. E, na realidade, eu acho que o dinheiro público, o secretário do esporte, ele não deve... ingerir dinheiro do município para o esporte profissional. Eu não sei se você lembra, Messias, eu fui 2 anos secretário da Liga da Secretaria de Esporte de Foz. Criei a Fundação de Esporte por isso, porque através da fundação você ia atrás de financiamento nas empresas, que também não é todas as empresas que vai estar investindo muito dinheiro no profissional, você sabe disso, é bastante complicado. Mas eu acho que a diretoria do Foz está fazendo um bom trabalho, empenhando. Eles, na realidade, estão precisando que nós participemos com eles como sócio-torcedor. É uma taxa pequena que eles estão cobrando por mês. A hora que ele conseguir o número de sócios suficiente que dê para fazer um bom time, ele, com certeza nós teremos um bom time. Bacana, socorro aí, Márcio, porque tem que fazer alguma pergunta de futebol, tô roubada. Pegoraro, socorro! Muito bem, tem uma pergunta do Pegoraro e muito boa resposta também do Betinho. Eu não entendo nada de futebol, mas no quesito administrativo, acho que é bem isso mesmo, né? Com certeza. Porque tem vários setores de lazer, esporte e lazer, do município para a comunidade, que precisam ser vistas com melhores, com vamos dizer assim, dá mais atenção, né? Justamente. E aí, de repente, você pega um time, né, particular, né, privado, e começa a ingerir dinheiro. Embora, mas eu tenho dito que o nosso secretário de esporte hoje foi uma feliz escolha. Ele está fazendo um bom trabalho, eu sempre digo isso a ele, incentivo ele. Infelizmente, não se consegue fazer tudo. Eu sei como é difícil, mas ele está fazendo um bom trabalho. Faz parte da política, mas foi interessante. Agora, Anderson. O Pegoraro... É verdade. O Pegoraro tem uma pergunta para o senhor aqui. Vamos colocar no ar aqui a pergunta do Pegoraro. Vamos lá. Queria fazer uma pergunta para o Betinho. Tem uma fotografia bonita de um carro parado na frente do Hotel das Cataratas. Não sei se era um Ford ou um Chevrolet antigo. Me parece que era da família dele, uma foto bem antiga. Claro, é mesmo, dos anos 50. Uma caminhonete GMC cor azul. Olha só. Deixa eu dizer por que é que meu pai, na época, comprou esse carro. Então, eu vou dizer a pessoa que trouxe de Ponta Grossa para o meu pai, o seu Augusto Novick. Era o único que tinha representação de cerveja em Foz do Iguaçu, a Brahma, ali na Santos Dumont. Na Santos Dumont, né? Isso. Aí pertinho, Augusto hoje tem um hospital ali pertinho, sim, onde, né? É o Hospital Cataratas ali. Então, beleza. É. Tá vendo? Lembro, o Pegoraro era do meu pai e, na realidade, ele adquiriu essa caminhonete na construção do Hotel das Cataratas. Meu pai fornecia os funcionários que construíram o Hotel das Cataratas. Tem uns tópicos interessantes que eu gostaria de dizer. Duas vezes por semana, meu pai levava lá e tinha o Nivaldo Zimmer, irmão, tio do Jorge Zimmer, que era o que tomava conta lá do armazém do meu pai lá. E de 15 em 15 dias tinha que matar um boi, uma res, para levar. Aí era de 30 dias, depois ninguém mais queria, porque eles caçavam lá. Ah. Olha que troço interessante. Uhum. Mas foram 8 anos, Pegoraro, que meu pai forneceu o pessoal. Tanto que na inauguração do hotel em 1958, isso foi de 52 a 58, meu pai estava lá e foi homenageado na época como um dos que também trabalhou na construção do Hotel das Cataratas. Que a primeira bacana. Parte dela, né? Depois sim. Teve mais duas etapas. Sim, foi tudo por etapas. Aqui era tudo por etapas, tudo, né? O Betinho disse que a Ponte da Amizade foi inaugurada 3 vezes, é verdade? Sim. Olha, eu não sei, eu só estou falando que eu já não lembro, na né? Na realidade, de um lado só vinha o Stroessner, né? E de nós, 4 presidentes, né? Ai, gente, mais uma pergunta. Olha que bacana, gente. O pessoal, Betinho, você está com time, está com tudo, hein? Ó. Ah, isso é amizade. Olha, mais uma pergunta de um ouvinte do Histórias e Memórias, Clodoaldo Fernandes. Ele quer saber, Betinho, há quanto tempo você mora em Foz do Iguaçu? Aí você vai me obrigar a dizer minha idade. Na realidade, Clodoaldo, eu nasci ali no Tamanduá em 1944, hoje estou com 71 anos, falta poucos meses para 72, graças a Deus, muito bem. Sempre, poucas vezes, quando fazia umas baguncinhas no colégio, né, mas sempre obedecendo normal. Muito às indicações do pai e da mãe, por isso que a gente tem esse laço, número de amigos na cidade de Foz do Iguaçu. Que bacana, viu? E aqui, abraços, né? A gente tem que mandar os abraços aqui para a equipe de Erion, disse Pau, que é a MK. Estão assistindo a luta de judô no mundo, na TV, no mudo? No mudo? Ah, tá certo, porque estão escutando Histórias e Memórias. Eu falei, no mundo? Que isso? Não, eles estão assistindo a luta de judô no mudo, né? Para poder estar ouvindo Histórias e Memórias. Vocês têm, hein? Tudo pela frente, olha, tudo de que bom. Beleza. Isso que é maravilha. A importância que eles dão até o programa, Rita. Isso já é vamos falar... Importante. É bacana isso, é né? Porque bom. A gente está mexendo com a história muito de Foz do Iguaçu, a história viva, a história contada. É isso que a gente quer. Verdade. E cada pessoa tem uma participação especial, porque sim. É uma história vivida. Essa semana foi muito quente aqui em Foz do Iguaçu, né? Com o início da primavera, né, Betinho? Foi. As temperaturas lá em cima, o dólar cotado lá em cima. Assustador. Também. E até susto de dinamite em caixa automático. Que isso? Que isso, Foz do Iguaçu, por favor. Olha, não é que isso, Foz do Iguaçu, nada a ver. São os bichinhos que, que vivem na minha terra amada, é isso aí. Aconteceu hoje cedinho a largada, a partir das 6 da manhã, a 8ª Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, cujos 11,5 km finais são sempre realizados dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Fotos belíssimas para os maratonistas guardarem de recordação, não é mesmo, Betinho? Já pensou com que maravilha? Certeza. Naquela maravilha, naquela floresta lá. A Maratona Internacional de Foz do Iguaçu é uma realização do SESC do Paraná, em parceria com a Itaipu Binacional e a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. O apoio é do Sindi Lojas e da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestão de Negócios de Foz do Iguaçu. Então, que maravilha, hein? Foz do Iguaçu num agito total sempre, dia a dia. Extraordinário. Rita, extraordinário. Quando eu fui secretário de esporte, nós criamos a Maratona Internacional. Um ano saía do Paraguai, passava a ponte, as duas pontes, ia para a Argentina. O outro ano saía da Argentina e terminava no Paraguai. Era extraordinário. Depois, até pelo muito fluxo na ponte da amizade, que parece que extinguiram, mas nós fazíamos todos os anos. Que beleza, hein? Muito bonito e muito bom. Maravilha. Márcio, vamos para os brindes? Vamos, vamos sim. Então, o pessoal pode participar com a gente pelo Facebook, pela nossa fanpage, facebook.com/transamericafoz, WhatsApp 45882828. Pode mandar aí a sua mensagem. Tem alguma distinção de prêmio? Manda HMC de sexta ou F de eu não sei, o F tem alguma coisa? O F? Não tem, não. É da... Não, não tem, não. Flores e frutas, né? Flores e frutas, é. Uhum. É. Mas tudo bem. É, você pode participar com a gente e manda aí a sua participação. Quer fazer a sua pergunta tanto para a Rita? Eu vou incentivar você a fazer pergunta para a Rita, meu Betinho, Deus. Porque a Rita, ela fica se escondendo aqui, mas ela tem histórias para contar da cidade de Foz do Iguaçu, porque ela nasceu aqui em Foz. Com certeza. O pai dela foi um empreendedor. Eu lembro muito, Rita, quando ainda morava lá na chácara do Hindu. Isso mesmo, isso mesmo. Nós íamos para as cataratas, na época o pai aqui mora seu Araújo. Isso mesmo, é, isso aí. Eram muito amigos nossos pais. Na frente, na entrada do aeroporto, isso aí. É verdade. Isso aí mesmo, tá vendo? Você fica só de apresentadora, ninguém pergunta nada. Tem muita história, é só para os entrevistados. E ela fica escondidinha ali, porque ela tem muita história para contar. Escondidinha. Olha, você pode participar com a gente, então, pelo WhatsApp, 45882828. Tem a cesta de flores e frutas, né, Rita? Tem. Linda cesta de flores e frutas. A Flores e Frutas está há mais de 20 anos instalada aqui em Foz do Iguaçu. Tem um showroom, né, completo com artigos de decoração, produzidos artesanalmente, além de cestas de café da manhã, buquês, arranjos florais e ainda diversidades aí de produtos para presentes. 3574-5374 para o nosso ouvinte entrar em contato com a Flores e Frutas. Também o jantar da noite jantar. Italiana. Duas pessoas na noite italiana. Você que fala melhor o italiano. La Bella Tavola Ristorante, Hotel Bella Italia. É aí mesmo. Olha só que maravilha. Um cardápio italiano com massas e molhos. Também em rodízio. Mesa de queijos, vinhos, com música ao vivo que fica daquele clima, aquele toque final, né? No ambiente. 3521-5000 para você fazer a reserva. E caso você queira ir com sua família, um jantar romântico entre você, esposa, namorado, namorada, enfim. Das quartas, quintas e sábados, das 19 às 23 horas, das 7 às 11 da noite. E aí, o passeio no Museu de Cera, Maravilhas do Mundo e também Parque dos Dinossauros. Lembrando que quem for pode levar duas pessoas junto com ela, né? Que maravilha. Que maravilha, hein? Muito bom. Nossa, é só participar, gente. Agora nós vamos ouvir uma musiquinha e para depois voltarmos com Betinho Oller. E você pode continuar participando. Tem uma pergunta sobre futebol para o Betinho Oller? Liga aqui para a rádio ou manda o WhatsApp. Nós vamos agora, Márcio, de João Gilberto. Chega de saudade. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. É pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Gente, aqui só no bolinho, café, né, Márcio? E o Márcio, vamos lá? Vamos. É, vocês no bolinho, no café e eu nas histórias. Gente, o que tá tendo de histórias aqui nos bastidores... Olha, sinceramente, eu tô fazendo uma viagem no passado. Eu e a Samila, né, a gente tá se deliciando aqui com as histórias. Porque você lembra? Então, ô Betinho, você lembra? Não, Rita, é aquela vez lá no... Gente, isso é um espetáculo. Ai, ai, ai, ai, ai. Que beleza. Ah, mas é bom a gente recordar, Márcio, Samela e Betinho. Sim. Hoje, inclusive, seu pego horário, fica atento, fica atento também por aí, né? Lua de sangue. O eclipse lunar, junto com a superlua, a lua cheia acontece apenas uma hora após a maior aproximação com a Terra. Então será 14% maior e 30% mais brilhante. E hoje, a partir das 21 horas e 12 minutos deste domingo, hein, gente? Então, hoje, 9:12 da noite, será que a chuva deixa? Puxa vida, até lá vai parar de chover. Por conta da luz desviada da atmosfera do nosso planeta, ela adquire uma cor avermelhada. Por isso, o nome Lua de Sangue. Essa combinação é rara e só se repetirá em 2033. Olha lá, Betinho, 2033. Então, hoje é uma ocasião muito especial. Olá, seu Edmundo Saad, eu tô contando com o seu registro aí, hein? Que esse menino é o bicho para marcar essas coisas. Então, eu só não sei, não. Eu vou ver num lugarzinho. O pessoal tava indo pra prainha, né? Lá, Três Lagoas, não sei o quê. Tomara a Deus que consigam, porque é um registro único, Márcio. E a distância da Lua para a Terra nesse fenômeno é de 300 mil quilômetros, é quando ela se aproxima mais da Terra. Que mais Jesus. Se aproxima, né? É, a fase que ela mais se aproxima Vamos da Terra. Vamos tentar abrir as nuvens para nós enxergar. Ai, tomara, né? Porque é muito lindo, é muito lindo esse acontecimento. Imagina, só em 2033, então vamos lá, é por agora. E aí, Betinho, vamos falar de quem você teve umas lembranças, que aqui, quando a gente fecha os microfones aqui, as lembranças afloram. E agora? Rita, na realidade, como meu pai abriu esse comércio ali no Boici, ele fornecia muito o pessoal, né? Então, a gente acabou conhecendo todos os familiares, por exemplo, vamos dizer assim, a Estrada Velha Guarapava, hoje Felipe Wancher, com méritos, né, pelo trabalho dos Wancher naquele lado. Nós tivemos muitas famílias que vieram de fora na década de 40, 50. Por exemplo, a família Barter, a família Keller. Família Keller, o seu Alfredo Keller, não está mais com nós. Mas tinha 76 anos, nascido em Foz do Iguaçu. Olha. Foi um desbravador em Foz do Iguaçu, a família Keller, né? Tiveram muitos irmãos, todos esses empreendimentos tiveram lojas. Tem aí o que é meu compadre, o Ernesto Keller, que tinha Eletrodínamo. Hoje está aí em Foz do Iguaçu ainda também. Uhum. Mas sim, os Barter, né? Esse é o Alfred Barter, que era o pai do Walter Barter, avô do Walter Barter, né? Uhum. Tínhamos também a família Taube, que era perto do Carimã, um pouco para frente, da família Urna também, que era uma família muito grande. Isso, muito grande. É nossa. Verdade. E os irmãos Carvalho, os três irmãos trabalhavam em construções. Da Edna, Nenê mora hoje na Vila B. E foi um dos que trabalhou na construção do Hotel das Cataratas. Também. Sim, uhum. Maravilhoso. Falando em Hotel das Cataratas, um gancho. Está vindo uma pergunta direto de Curitiba, uhum, pela rede, né? Não manda mais carta, né? Agora é muito mais fácil. Estamos assessorados aí pela internet. Vamos ouvir, então, sobre o Hotel das Cataratas. Opa, que bom. Fala aí, Pegoraro. Acompanhando o programa aqui, Samela, Rita, Betinho, Márcio, Luciano, aqui de Curitiba, eu queria fazer uma pergunta para o Betinho. Se ele mesmo ou o pai dele chegou a trabalhar no tempo ali no Hotel das Cataratas com o senhor Franz Kohlenberger, que foi o gerente, né, do Hotel das Cataratas, e ficou trabalhando ali por muito tempo, inclusive foi já homenageado pelo programa Histórias e Memórias. Como que são essas histórias aí com o Franz aí no Parque Nacional? A pergunta para o senhor. Pegoraro, olha bem, meu pai não chegou a trabalhar com ele, mas nós conhecemos eles desde quando ele chegou em Foz do Iguaçu. Meu pai é que conheceu mesmo, porque eu era bem criança ainda, quando ele primeiro se hospedou no Hotel Cassino Iguaçu, que ainda estava em construção o Hotel das Cataratas. Mas o seu Franz Kohlenberger é um ícone de Foz do Iguaçu, né? Uma pessoa extraordinária. E a minha irmã, Elzira, que foi professora, se aposentou agora como professor, trabalhou no Hotel das Cataratas com ele. Que maravilha. Era um empreendedor. Ele, o seu Franz, era coisa... Mas nós queremos agora dizer que acabamos de receber. Sim, a chegada. Eu quero agradecer muito, Pegoraro, porque o Adélio acabou de chegar e eu não vou mais me preocupar com bola. Eu não preciso perguntar de futebol. Muito obrigada, Adélio, por essa visita. Bom dia, Adélio, tudo bem? Bom dia a todos. Aqui é o Betinho, né? Estava pela rua ouvindo o programa e fiz questão de vir até aqui, dar um abraço no Betinho, né? E socorrer a Rita. E socorrer a Rita também. Ai, que coisa boa. Gente, agora sim, gostou, né, Betinho? Seja bem-vindo à casa, Adélio. Ah, obrigado, viu que bacana? Eu gostei, Betinho. Perfeito. Seja bem-vindo em sua casa. E vamos parabenizar o Adélio pelo trabalho dele por Foz do Iguaçu também. É muito importante. É São muito pessoas importante. Como vocês que engrandecem o nosso município. Independente do futebol, né, Betinho? Sim, independente do futebol. Nem vermelho não fica. Mas, Adélio, o microfone é teu. Faça uma pergunta para o Betinho, por favor. Olá. Betinho, a gente sabe da sua história na cidade, né? Que não só a sua, como a da sua família, que foi marcante e contribuiu muito para esse crescimento, desenvolvimento de Foz. Você viveu uma época em que as pessoas viviam mais próximas, né? Hoje, com esse fenômeno aí de tecnologia, de WhatsApp, a gente vê o mundo bem transformado. E a gente vê também que, levando agora para a parte das praças esportivas e dos eventos, o que a gente vê hoje é que os eventos estão bastante esvaziados, né? Nós estamos com pouco público, seja no esporte, no futsal, no futebol, e nos eventos sociais a gente vê os clubes, que clubes magníficos nós tivemos aqui, como o Gresf, como o Clube Floresta e tantos outros, né, que foram importantes, a gente vê que isso está ficando no tempo e eu vejo isso com uma certa tristeza, assim, porque a gente vê a vida social muito distanciada, as pessoas estão muito distantes. Como é que você vê o mundo atual, né, que a gente vive com esse tempo tão magnífico que você passou na sua juventude? É verdade, Adélio. Olha bem, eu tive agora na abertura do campeonato do futebol de salão, mais de 3 mil atletas, de 5 a 17 anos, olha só. E o ginásio não estava completamente fechado, não tinha público suficiente. Isso preocupa a gente. Porque, na realidade, na época que nós praticávamos, então o convívio era maior. Hoje é uma realidade, essas novas comunicações, coisas têm afastado um pouco o pessoal. Mas eu quero até aproveitar o programa, né, Rita, e dizer para esse pessoal, principalmente prestigiar os netos, filhos, né, que os avós vão, os pais, os irmãos, os tios, porque eles sabem que o trabalho que nós fazemos, Adélio, no esporte, eu sempre tenho dito para o pessoal, é para a formação do cidadão. Não é para ser campeão ou não ser campeão. Eu sei que todo mundo quer ser, mas só essa alegria, Adélio, de eu hoje encontrar pessoa que é promotor, pessoa que é um pai de família, que lá atrás era um atleta da Liga de Salão, da Liga de Campo, que nós criamos e incentivamos muito o esporte por causa disso. Isso que me dá até um orgulho, na realidade. Mas precisamos que voltem, o pessoal deixe um pouco essas comunicações diretas e comecem a participar, principalmente para incentivar os filhos e os netos. Olha aqui uma pergunta de um ouvinte aqui do Histórias e Memórias. Adélio e Betinho, olha lá. Ah, Adélio, o Pegorar está mandando um abraço para você lá de Curitiba, hein? Diz assim, que bom que você salvou a Rita. Um grande abraço lá para o nosso amigo Pegorar também, em Curitiba. Isso aí. Clodoaldo pergunta, Betinho, se você lembra quando o Foz deu um sufoco no São Paulo do Tele e Raí. Foz 1 vezes São Paulo 2. Sabe lá Deus o que é isso, Jesus? Vocês dois aí respondam. Na realidade, eu lembro bem, né? A gente sempre participava muito. Na realidade, foi um jogo assim, de muita raça, muita vontade de ganhar o jogo, né? Infelizmente, olha quem é que nós estávamos enfrentando, né? Aí, né? Coisa maravilhosa. Mas isso é muito gratificante para nós, mesmo com derrota. Eu vou contar rapidinho um negócio de futebol de salão, porque é que nós criamos a liga. Nós fomos jogar, o time de Foz do Iguaçu foi jogar contra a seleção de Maringá. Chegamos lá para jogar, o time do Maringá já estava uniformizado para jogar, daí eles perguntaram da liga, eu digo, não, nós não temos liga. Tiraram o time de quadra, puseram outro uniforme, porque é do Estatuto da Federação, que eu não sabia, naquela época, então eu não sabia. Para você, a seleção da cidade jogar contra outra seleção, tinha que ser filiada, senão não podia usar o uniforme da cidade. Mesmo assim, ganhamos de 5 a 2 o jogo e voltamos para a Foz do Iguaçu. Agora vamos criar essa liga aí. Senão... São histórias gostosas, né, da gente lembrar. Meu Deus. Verdade. E aí, Adélio, tem alguma pergunta aí? Eu acompanho, né, essa trajetória do futsal. A gente procura ler, saber do passado, né? E ter o Betinho aqui contando essas coisas para a gente, como deixa a gente feliz de saber do início, de ver o crescimento e ver que o futsal, o esporte iguaçuense, ele tem muita, né? Uhum. E o futsal, ele falou agora, nós tivemos aí a Liga Iguaçuense lançando o Campeonato Cidadino com mais de 3 mil atletas. De 5 a 17 anos, olha só. Eu rapidinho vou contar mais um negócio da Liga. Chegou uma época que sempre tinha os clubes, o Gresp, o Oeste, sempre cediam um sala para nós. Chegou um determinado momento, não tínhamos mais sala para a sede da Liga. Ficou 3 meses a sede da Liga de Futebol de Salão no porta-mala do meu carro. Eu tinha todo o arquivo no porta-mala. O cara perguntava, vem que já vem. Olha, que bacana isso, organização, bacana, hein? Nós não tínhamos aonde pôr mesmo. Nem, não tinha o tal do laptop, não tinha essa coisa aí, o telefone, tá vendo? Mas foi uma bacana, coisa muito interessante, foi gostoso até de participar dessa maneira. Quem está envolvido com esporte sabe que essas dificuldades, elas permanecem, né? Só quem está dentro e sabe e convive no dia a dia das dificuldades. A gente tem aqui em Foz do Iguaçu dois batalhadores hoje na Liga, o Rita Lee e o Eleandro Feil, né, que são pessoas fantásticas. Fazem um trabalho extraordinário. Fazem... Mãe do Rita Lee. Mãe do Rita Lee também. Hoje já afastada, mas muitos anos. Muitos anos. Essas pessoas que são envolvidas, Rita, com esporte, com essas agremiações, como nós estamos, hoje eu com Foz Cataratas, né, como presidente, a gente faz isso por amor, por vontade. Como o Betinho falou, eu tenho esse mesmo sonho, porque eu, na minha infância, o esporte foi muito importante para a minha formação. Eu morei em Cascavel, num bairro muito pobre, passei muita dificuldade na minha infância, né? E o esporte foi onde eu me apeguei, foi o alicerce para a minha formação como pessoa. Daí vem o valor, né? Tá daí, vendo? Daí vem o valor. Mas sabe o que é bacana, Adélio? Eu não sei, não, eu não entendo de futebol, como eu digo. Mas eu, no caso, eu teria um Betinho assim, Adélio, como mentor. Sabe como é que é? Não, tá lá, eu sou o presidente, eu sou não sei o quê, mas vamos consultar o Betinho para ver, sabe, de repente não fazer parte, mas só como mentor, trocar umas ideias, porque daí surgem, isso aí é um baú de coisas boas aí de referência a esporte, né? Mas, depois da música, a gente continua conversando. Márcio, nós vamos de Ahá, que hoje a banda se apresenta no festival Rock in Rio. Então, nós vamos Ahá e You Are the One. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. No Face, digite Transamérica Foz. Curti. Conte pra todo mundo, compartilhe. A Transamérica é pra ouvir e pra curtir. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. Transamérica. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. A todos os Travelers of Music da Rede Transamérica, aqui Anderson Antero, Patofinha da galera, convidando você de segunda a sexta às 16h, tem Toca Uma. Durante uma hora inteirinha você mandando aqui na programação número 1 do Brasil. Toca Uma, Transamérica. Às 16h. Transamérica. Sua rádio? A sua rádio onde... Bom, tá uma festa aqui, né? É um clima gostoso. Sua rádio onde você estiver. Gente, tá uma festa aqui, só falta você, Pegoraro. Antes de continuarmos aqui, eu preciso falar de um placar aqui, que hoje é só esporte, né? Ainda mais com o Adélio aqui e Betinho. O Brasil ganhou no judô da Alemanha por 5-0. Então, aplausos, né, gente? Nossa, que maravilha! E antes, eu tenho uma coisa muito boa que eu acabo de ouvir aqui. Você vai ficar muito faceiro aí, Pegoraro, com os últimos acontecimentos aqui do Histórias. Pode falar, Adélio, por favor. Tava dizendo quando eu cheguei aqui, né, que quando ouvi o programa do Betinho falando e tal, eu me motivei a vir aqui pessoalmente, dar um abraço, dizer a ele que eu me inspiro nele como dirigente esportivo, porque sei da história, do que falam e do que é verdade, que ele fez muito por amor, né, ao esporte, como ele acabou de falar, para a formação do cidadão, o esporte como formação para os netos, para os filhos. Né, eu também sou pai, tenho o João Nicolau com 11 anos, o Antônio Henrique com 10 anos, então eu compartilho desse mesmo pensamento, viu, Betinho? O esporte não por medalha, por troféu, o maior legado do esporte é a formação, né? Formação que a gente pode pessoal, fazer. Pessoal. É verdade. Então, dentro desse sonho do Foz Cataratas, né, que a gente tem de trabalhar as categorias de base e com a história do Betinho, queria fazer aqui oficialmente convite para que ele seja o presidente de honra do Foz Cataratas Futsal, que me ajude a disseminar essa mentalidade de o esporte para as crianças, para os jovens de Foz do Iguaçu. Uhul! Eita, eu tô vendo que o Adélio vai arrumar mais uma surra da dona Benilda para cima do Betinho. Eu ajudo a defender. Ai, que maravilha. Claro, Adélio, com certeza. Pode contar com a gente. A gente gosta muito disso. E o que a gente puder contribuir, isso vamos mesmo contribuir. Márcio, tem Pegoraro na linha? Tem o Pegoraro na linha, o WhatsApp. Vamos ouvir, então, a pergunta que ele fez em relação ao futsal. Bom dia aí para o meu grande chefe, Adélio. Bom dia aí a todos os participantes do Histórias e Memórias. Mas deixar mais uma pergunta aí sobre o futsal, principalmente, né? O que é necessário aí para a nossa cidade, para Foz do Iguaçu, ter uma escolinha mesmo de futsal, com uma educação inclusiva, com treinamento, educação física, enfim, fazer com que essas nossas crianças tenham aí o melhor aproveitamento, não só no esporte, mas também quanto na educação. O que vocês acham dessa pergunta? Começar com o Betinho aqui, né? Vou na experiência dele. Pegoraro, é verdade, é importantíssimo, mas nós hoje já temos, Pegoraro, muitas instituições e muitas, vamos dizer, até pela Cataratas, né, que tem a escolinha. Temos, assim, amigos nossos que têm escolinha de futebol de salão, que chega a 5, 6 mil crianças. Agora, seria bom se, de repente, tivesse uma instituição que abrangesse tudo isso, né? Isso seria importantíssimo. Mas, por enquanto, está se fazendo um bom trabalho. Pegoraro, o futsal é o esporte mais praticado em Foz do Iguaçu. Toda escola tem uma quadra de esportes, todo menino quer correr atrás da bola. E a gente vê que em Foz do Iguaçu, semente aí, né, plantada pelo Betinho Oller, como ele conta aqui, é uma cidade que se destaca no Brasil pela prática do futsal. E pelo desenvolvimento que o futsal tem em nossa cidade, existem muitas escolinhas. Ele acabou de falar aqui do que o Campeonato Cidadino, que também tem mérito das pessoas que estão na liga atual, o Leandro Feil, o próprio Rita Lee e também o secretário de esportes, os secretários de esportes que têm passado pelo município, o atual Anderson Andrade e os anteriores, sempre procuraram incentivar o futsal. Então o futsal em Foz do Iguaçu, ele tem uma base muito boa, tem muitas escolinhas. O que nós queremos fazer com o Foz Cataratas é poder escolher aqueles que se destacam em diversas escolinhas, pelos bairros, pela cidade, e dar uma oportunidade dele se tornar um atleta profissional, dar uma oportunidade dele disputar campeonatos representando a cidade, ter uma estrutura de apoio que possa, como o Betinho muitas vezes levava o time no carro dele, né, que a gente possa ter uma estrutura, porque tudo isso tem custos e tal. Então, o Foz Cataratas, ele não concorre com as demais escolinhas que tem na cidade. É um complemento desse trabalho para que o futsal da cidade seja representado e que a gente possa revelar também jovens talentos, revelar mais atletas, além, claro, da formação humana, né, do cidadão. É verdade. Mas só para, Rita, só para complementar, dizer ao Pegoraro também que nós tivemos muitos atletas de Foz do Iguaçu jogando na Espanha, na Itália, outros países, atletas formados de futebol de salão e bons jogadores. Inclusive agora temos um na seleção brasileira, né? O Zico. Atual jogador do Carlos Barbosa. Opa. Zico? Zico, já o nome de craque, já está no nome. Zico, isso eu sei. E no Foz Cataratas, nós temos o time sub-20, para vocês terem uma ideia do Foz Cataratas, ele é tricampeão paranaense, força do futsal de Foz do Iguaçu, que mostra isso. Tricampeão paranaense, o nosso time da cidade. O Foz Cataratas, no ano de 2014, o ano passado, foi o campeão geral do estado, na somatória de pontos de todas as categorias, que começa no sub-7 até o time principal. Uhum. Nós levamos o título de campeão geral do estado do Paraná. Então, e hoje, no time principal, nós temos aqui de Foz do Iguaçu, time principal, aliás, que o Foz Cataratas está classificado para oitavas de final, é a fase mata-mata, vai jogar contra o Cascavel. Né? E nós temos no time em torno de, se eu não me engano, são 8 ou 9 atletas de Foz do Iguaçu, sendo que desses, vários ainda têm categoria têm idade de sub-20. Né? Então a gente tem uma força muito grande no futsal iguaçuense. Isso é muito importante o que a Cataratas vem fazendo pelo esporte de Foz do Iguaçu. Que muito beleza, importante. Né? É que beleza. Márcio, vamos falar um pouquinho dos brindes? Ainda dá tempo, não é? Vamos lá, sim, claro. Com certeza o ouvinte pode participar com a gente aqui no 88282828, né? Pelo WhatsApp, pode mandar a sua mensagem aqui. A Samira está ali reunindo as dezenas de quase chegando em centenas já, passando das muita centenas gente mesmo, hein? De pessoas participando com a gente. Tem o facebook.com/transamericafoz e o telefone 30282828, que é onde a Rita gosta que você participe, porque ela gosta de ouvir a sua voz dizendo: oi, participar do sorteio, coloca meu nome aí. Claro, pelo menos eu sei que tem alguém, um mano ali atrás, não é verdade? Mas antes de você falar, terminar os brindes, olha aqui, Betinho. Tá chegando, você é muito famoso, Betinho. Betinho, amizade. Viu só que bacana isso? Betinho comprou quichute para seus atletas e na hora do jogo viu que não dava para usar. Nélio Sander. Aí, Betinho, o que você tem para dizer? Isso é uma realidade. Foi um mico que eu paguei no futebol de salão logo que a gente iniciou. Ainda não existia a liga. Eu tinha um time de garotinhos. E como nós vendíamos produtos da São Paulo Alpargatas, vamos fazer propaganda, claro, compramos claro. O famoso quichute. Aí uniformizei os garotinhos, quando entrou em quadra, o árbitro disse: mas Betinho, você não vai querer que os garotos joguem com isso aqui, isso não pode. Quichute, falei, é verdade. Falei ignorante da pessoa na época. Tinha aquelas cravas. Era, o quichute era para futebol de campo. E o Délio tinha que lembrar disso. Né? Agora eu lembro, sim, daquelas... Que daquelas coisa legal. Agora já sei o que fala. Se fosse bacana. Um conga, até um dava. Um conga, sim. Com conga dava. É verdade, gente. Olha aí o povo sabendo das histórias, hein, Adélio? E lembrar que tudo isso lá, né... A gente estava antes falando aqui no intervalo da famosa Praça da Marinha, né? Sim. Dos campeonatos que tinham lá naquela época. E a gente viu ali muita coisa bonita, né? Eu até quero aproveitar a oportunidade e fazer aqui uns agradecimentos. Toda vez que eu consigo, eu faço isso. A Marinha, na época, nos cedia a quadra. O Batalhão nos cedia a quadra para nós fazer jogos. Nós só tinha a quadra na praça. Uhum. Então, a demanda era muito grande. Então, às vezes, a gente mandava um batalhão, eles punham os soldados para cuidar, a Marinha também. Verdade. Tem um comandante, o Guimarães, parece. eu não vou, nos anos 70 ou 80, ele tinha o Nerão, um marinheiro, ele disse, ó, Nerão, de hoje em diante o senhor vai montar uma escolinha. Chegou a ter 300 garotos praticando, principalmente ali da parte ali de baixo, da parte necessitada da Marinha, treinando com eles na Marinha. Era olha coisa extraordinária. E o Marujo não estava por lá? Ah, meu Deus, nós estamos deixando de falar do velho Marujo, meu vizinho. Sim, de 70 anos. Sim, o primeiro marinheiro anos. De Foz do Iguaçu, né? Primeiro marinheiro, né? Chegando por aqui. É verdade. Pai Marujo e o seu trompete. Olha só a alegria. O Marujo tocava sempre, foi, ele tinha até as bandas mesmo, nos carnaval, né? E desde os anos 40 ele mora ali no Boici. E o filho dele, o Darley, que hoje é da prefeitura, mas ele foi um dos diretores da, quando eu fui secretário de esporte. Ele me ajudou muito, o Darley. Aí tinha o Everton, famoso goleiro, o Schmid, né? Era um goleiro. Foi um goleiraço. Era um, às vezes, quando levava uns franguinhos também. Tá aí, Darley, essa é para você. Aff, Maria, que bom, né? Isso aí é bacana. É, mas era muito... Isso é verdade, viu, Adélio? Posso não entender, mas toda noite estava na Marinha assistindo, né? Com certeza. Ele futebol, era ele futebol. Da nossa. É verdade. Eu lembro da história. Lembro que o Darley veio aqui na rádio e contou a história, que o time foi jogar lá no Paraguai. Isso. Né? E o pai dele sentou na torcida adversária, sem saber. E estava lá com como que é o trompete, não? É. Ah, pistão. O pistão. Dele soprar aquele pistão e torce. E aí o pessoal olhando aqui, só ele com aquele pistão, né? E fom, e tal. Terminou o jogo, ele dá, aí. Ah, aquele senhor que estava sentado lá na torcida, né, adversária, que estava incomodando a gente lá, parecia o seu pai. Ele falou assim, é meu pai. Ah, então faz o seguinte, ele volta embora a pé. Ele volta embora a pé, porque nós não vamos dar carona para ele. Não, mas isso são tópicos engraçados do esporte, verdade. Verdade. Eu queria dizer também que nessa época da Marinha, naquela quadra, tinha um campeonato de pré-mirim, eu sei que foi o primeiro campeonato organizado que eu disputei na minha vida, foi ali. Na Marinha. E tinha participação nisso aqui do Betinho. Betinho. E eu me lembro que o Juruna já jogava muito bem, e o desafio nosso era vencer o jogo contra o time do Juruna, porque o Juruna era um grande jogador, foi um grande jogador. Foi. Eu sou corintiano, nós nos organizamos ali, o Betinho também, nós somos, né, Betinho? Você viu que eu arrumei emprego. Nós, aqui, olha, né? O que nós fizemos, Márcio. Nós compramos camiseta branca, compramos o distintivo do Corinthians e os números, porque não achava pronto o número, tudo. Então, compramos o distintivo e o número e camiseta branca. Aí, molecada, colamos com cola tenaz, tudo bonito. Número nas costas, tudo, mais, uma coisa mais linda. Começou o jogo, caiu o número, caiu o distintivo, caiu tudo. Mas foi lá na Marinha que a gente jogou. Eu até lembrei, a gente ia fazer na quadra da praça ali, não tinha isolamento, tinha só uma arquibancada, uma escada de concreto, e a quadra aberta, não era fechada. Hoje é o Sebastião Flor, outra pessoa extraordinária de Foz, pelo esporte, né? Verdade. Eu levava uma corda, amarrava de uma ponta na outra. Tá Às vendo? Vezes tinha um gaiatozinho que ia lá e cortava o povo tudo na corda, não, cortava a corda. Pronto. O pessoal caía tudo para dentro da quadra, ou tocava fogo, era brincadeira, mas tudo foi muito interessante ali. Ai, nossa. É. Vamos nos brindes, Márcio? Vamos lá, então. Ainda pessoal dá tempo. O pessoal que participa com a gente aqui está concorrendo a uma cesta de flores e frutas, da Flores e Frutas, presentão aí há mais de 20 anos, instalada aqui em Foz do Iguaçu, né, com um showroom completo, com artigos de decoração, produzidos artesanalmente, além de cestas de café da manhã, buquês, arranjos florais, e ainda há diversidades aí de produtos para presentes. 3574-5374. Quem quiser ligar aí, pegar informações sobre cesta de café da manhã, cestas para aniversário, enfim, tá bom? Flores e Frutas tem o site também, floresefrutas.com.br, e tem um jantar italiano no Hotel La Bella Tavola, que daí só a Rita sabe falar em italiano. Eu não vou me arriscar. Ai, ai, La Bella Tavola Ristorante, hein? Tem que ter o sotaque, não é só falar. Aí né? Sim, cardápio... categoria, hein, Matheus? Isso é categoria. E o cardápio italiano, com massas e molhos, tem também em rodízio, né? Além da mesa de queijos, vinhos, com música ao vivo, que dá aquele toque especial aí. Para fazer reservas, caso você não seja o ganhador ou a ganhadora, 3521-5000. E também está ali na Avenida República Argentina, 1700. Aberto às quartas, quintas e sábados, das 7 às 11 da noite. E também o complexo, o Parque Show aqui, que é o Museu de Cera, as maravilhas do mundo e também o Parque dos Dinossauros, né, Rita? Isso é para um ganhador, mais dois acompanhantes. Olha, né? Que chique, hein? É só aqui no Histórias e Memórias. É verdade. Então você participe com a gente pelo WhatsApp, 4588-282828, pelo facebook.com/transamericafoz ou 3028-2828. Tá vendo, gente? Agora nós vamos dedicar uma música, assim, bem recente, bem novinha, pro Adélio e pro Betinho. Nós vamos de Ronnie Cord, Biquíni de Bolinha. Olha aí. Histórias e Memórias. Ana Maria entrou na cabine e foi vestir um biquíni legal. Mas era tão pequenino o biquíni que Ana Maria até sentiu-se mal. Ai, ai, ai, mas ficou sensacional. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Ana Maria, toda envergonhada, não quis sair da cabine assim. Ficou com medo que a rapaziada olhasse tudo tintim por tintim. Ai, ai, ai, a garota tá pra mim. Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, mal cabia na Ana Maria. Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho, que na palma da mão se escondia. Ana Maria olhou-se no espelho e viu-se quase despida final. Ficou com o rosto todinho vermelho e escondeu o maiô no dedal. Acabou toda a folia da mocinha na cabine. Mas quem é que não queria ver a moça no biquíni? Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ouvintes aqui de aniversário, os ouvintes aqui da Transamérica, Histórias e Memórias. Márcia Crispim, parabéns para você. Vanessa, parabéns para você. Histórias e Memórias está mandando muitos parabéns e muita saúde, tá? E Andréia Oliveira manda bom dia para a Vila Adriana. Olha lá, Histórias e Memórias na Vila Adriana, Adélio e olha, Betinho, vou, tá vendo? Vou pegar esse gancho, porque na Vila Adriana, eu estou recebendo essa semana aqui na minha casa, uma visita maravilhosa, que é a minha mãe, Antônia, está nos ouvindo lá, então um beijo no coração da mama, como eu falo, né? Que está aqui nessa manhã de domingo, podendo acompanhar o programa e tenho certeza que está. Tá vendo? E você mora na Vila Adriana? Na Vila Adriana. Então vou contar uma historinha da Vila Adriana. Ótimo. Era a chácara dos meus avós. Minha avó fez muita chimia e muita rapadura ali. Na Vila Adriana? Na Vila Adriana. Era tá a vendo? Chácara dos meus avós. Ali era a chácara, hoje. Tá vendo? Né? Chácara dos Zoller, é? Falando também um pouquinho do Parque Nacional, nos idos tempos, né? Quando ainda se permitia que fosse lá acampar, fazer piquenique. Fazer um piquenique, tomava banho no pescar, Rio Iguaçu, caçar, assim. Sei lá. Eu tive dois tios que trabalhou no hotel, no Parque Nacional. Tio Oswaldo Vancher, hoje com 88 anos, quero ver se trago ele um dia aqui para o programa. Vancher. Vancher. Parente do que foi prefeito. Isso, é primo dele. Primo dele. E Adolfo Vancher, hoje, infelizmente, não está mais com nós também. Meu tio também trabalhou, era funcionário do Parque Nacional. Falando, Rita, Parque Nacional, meu pai fornecia o pessoal que trabalhava no Parque Nacional. Uma vez por semana, nós íamos dentro da estrada do Colono, que hoje está fechado, lá morava o seu Antônio Jassanã e seu Antônio Cordeiro. Meu pai levava mantimento para eles por mês. E levava aqui, aí meu pai fornecia também a Polícia Militar, nós íamos a Ramilândia, levava uma vez por mês, íamos a que perto de Santa Helena, uma vez por mês, também levando para o Cabo Tico Pinheiro. Era fornecimento para o pessoal que o pai fornecia na época que ele tinha um armazém no Boici. Então, era uma epopeia, porque para você entrar naquele estado do colono, era tudo barro, quando chovia, mas era muito interessante, muito bom. Betinho, aquela construção que tem ali, no Boici, é a mesma ainda, da casa do seu pai? Não, olha, uma coisa a localização é? Tá. Uma coisa que eu queria dizer, para mim, o melhor prefeito que nós tivemos desde que a época foi o seu Clóvis Cunha Viana. Clóvis Cunha Viana, durante 10 anos, hein? Poucos dias morreu. Verdade. E a dona Leia Esteves aqui mandou o Hélio, que é diretor da Guarda Mirim, lá me chamar, almoçamos junto lá na Guarda Mirim, que foi ela. E todo mundo diz, não, foi Itaipu. A Itaipu ajudou, sempre ajudou o Costa Cavalcante. Mas a dona Leia fazia jantar, fazia almoço, fazia rifa, e o seu Clóvis, ou o doutor Manuel, era um engenheiro, ligava para mim, Betinho, vem aqui. Ele sempre me dava de 15 a 20 títulos, ou título, não me dava, pedia para mim vender, para a construção da Guarda Mirim. Por isso que eu digo, foi uma luta da dona Leia, isso a gente nunca pode esquecer. Eu lembro sempre que minha mãe ajudou desde o início ela. Nossa, o que fazia? Sua mãe era uma batalhadora, sempre, meu Deus, sempre, dona Nina. Sempre. Onde tinha caridade... Os dois, né? Só que os dois, assim, começava a tocar música, não, que é sua mãe e o seu pai, e daí começou, né? E a gente aqui só olhando, um para o outro aqui, olhando, mas, que é a mãe e o pai. Mas foi o ensinamento deles que nos levou a isso, Adélio, né? Isso é muito bonito, né? Verdade. Cunha Viana, prefeito em 1981. Sim. Verdade, ele ficou 10 anos, né, como prefeito aqui em Foz do Iguaçu, por aí, mais ou menos. Se originou essa minha lembrança, porque o prédio do meu pai era na segunda pista da Avenida das Cataratas, ali do Boici. Certo. Era uma pista só. Do Boici até o Carimã, foi o Clóvis Cunha Viana que fez a duplicação. Né? Foi nos anos 70. Então, é 1974. Esse prédio que nós temos hoje lá é dos anos 75, 76. E era bacana, né? Porque é a minha casa, pertinho da casa dele, onde ele morava ali da Rádio Cultura. Sim, então, ele pertinho. Passava, prefeito caminhandinho, bacana, o coronel passava lá em frente de casa, parava no portão, conversava com o seu Araújo. Eles eram muito parecidos, né? Sim, até sim. Pareciam irmãos, assim. Justamente. Bigodinho ali. Pegoraro tá... Pessoa extraordinária. Pegoraro tá um pouco triste. Pegoraro... Ponte Preta tá ganhando do Atlético, né? Ele que tá lá na Arena da Baixada, ele tá meio chateado. Mas ele deve estar triste mesmo, que tá longe aqui do Memórias, né? Verdade, isso aí é verdade. E eu tô feliz, queria parabenizar vocês por fazerem esse programa tão magnífico. Bacana. É uma delícia estar aqui, é uma delícia ouvir o programa que vocês fazem. É algo magnífico que tem que realmente... cada programa desse tem que ser guardado aí, gravado, uma relíquia, porque isso aqui é uma delícia, gente. É verdade. Assim, eu estava editando a pedido do Pegoraro, né, que tem alguns projetos com relação ao site, ao programa, né, e o Pegoraro pediu para a gente editar, para nós editarmos aí os programas anteriores, lá do começo tal, e editando. E o Pegoraro chegou aqui na rádio e falou assim, Márcio, tá tudo ok as nossas edições? Eu olhei para ele e falei, cara, tô relembrando todas as histórias. Verdade, é demais. A Lotte verdade. Contando a história. A professora Odete Rolon. Nossa. Cada história. A professora Odete Rolon, eu pude relembrar a história dela, Adélio. A família dela veio, o pai e a mãe dela, eles casaram na Argentina, vieram para cá a convite da colônia militar. E o kit, quando eles foram recebidos aqui em Foz, o kit que eles receberam? Uma enxada, uma escavadeira e mais uma picareta. Para começar, e falou, comece. E ela lembrando a casinha de sapê ali na Edmundo de Barros. Verdade. Né, Rita? Por isso que ela bate bastante. Desbravadores, pioneiros. Os desbravadores que chegaram abrindo as estradas, Essa foi uma família que trabalhou muito. Bastante, por Foz do Iguaçu. Bastante. Próximo da minha casa ali tem uma rua chamada Gilberto Rolão. Que era o quê? Irmão, pai, quem? Eu não lembro se é tio... Ou tio. Pai da... Não lembro. Mais alguma família que você lembra, Betinho, com os nomes assim? Eu gostaria de falar o nome de umas famílias, até não estender o comentário, senão é muito prolongado. Mas olhe bem, quando a gente ia para as Cataratas, a gente encontrava o seu Francisco Taube, né? Família Taube, tradicional. Os Carvalho, que a gente já comentou, os Urna, a família Brol. Brol, família Brol, que se integrou com os Mesomo. Né? Uhum. Seu Hermínio Mesomo, abriu um armazém também na Baixada do Arroio Tigre, ali, aquele arroiozinho. Do aeroporto, assim, isso, tá. Lá, ainda tem lá, né? Na época em que meu pai fornecia o pessoal que estava construindo o Hotel das Cataratas. Às vezes faltava alguma coisa do meu pai, para o meu pai, porque tudo que a gente trazia da onde? Da Argentina ou Ponta Grossa, até chegar era uma... Verdade. Então, às vezes, pegava ali com o seu Hermínio. O seu Hermínio colaborou, ajudou muito nessa época também. O seu Hermínio Mesomo. A família Brol tinha Dona Amanda Fritzen. Dona aqui Amanda. No Carimã, ali isso. Tem a Vila Dona Amanda, que era uma olaria. Seu Fritzen, marido dela, tinha uma cerâmica ali. Nós tivemos o seu Albino Ramayer, que é da família Ramayer, teve a alambique de pinga caçador. Uhum. Interessante, que na época, você vê, naquela época dos anos final de 50, 60, nós tínhamos quatro alambiques de pinga em Foz do Iguaçu. Era a caçador do seu Albino Ramayer, era a pinga gaúcha do Carlos Welter, que é meu padrinho de batismo, tinha do seu Agostinho aqui, que era a preferida, e tinha uma que logo mais depois lá no Canavial. Era no Almirante Barroso ali. Tinha ali onde era a Casa, Flórida, o Metrópole, por ali? Por ali tinha a indústria de refrigerante do seu Herbert Barker. Mas tinha cerveja também, não? Tem uma cervejaria. Sim, ele fazia também. Eu sabia que tinha. Olha, uma pessoa que também a gente não pode esquecer, que era o único dentista na época, o seu... Balduino Vancher? Balduino Veirich. Sim, na família arrancava com aqueles alicatão, ó. Senta aí. Jesus, esqueça isso. Que loucura era. Nossa Senhora, então, bem assim. Deixa eu até falar aqui, o seu Albino, a gente falou. Seu Eldon Guder, eram dois irmãos, né, os Guder, ali onde hoje é o Aras, ali, onde é o Aras hoje da Avenida das Cataratas, ali era do seu Eldon Guder, o apelido dele era Pistolão. Pistolão. E o irmão dele, o Pistolinha. Gente. Depois, o seu Araújo, seu pai, né, que, nossa, era muito... A chegada ao meu pai, a todos os familiares da época, né? Com certeza. Tínhamos também a família Lara. A família Lara chegou com a família do meu pai. Esses dias, agora uns 3 meses, fui visitar o Daniel, que está morando no mesmo local que quando chegaram em Foz do Iguaçu. E ele estava brabo, tudo arranhado. E eu brinquei com ele: Daniel, você apanhou da mulher de novo? Betinho, olha ali, me mostrou. Ele foi puxar o bezerro arrastou ele. Tá vendo? Vai mexer com o bezerro. Já Mas viu, são né? pessoas também tradicionais de Foz do Iguaçu. Que devem ser lembradas. Isso né? seria para o lado das cataratas. Olha a Estrada Velha Guarapuava, que é Felipe Vancher hoje. Isso. Né? Tinha a família Vancher, muito grande, família Kropotchinsky, uma família tradicional da cidade que trabalhou muito. Os Lemos, família Bubiak, também Bubiak, muito isso, tradicional. Isso, família Bubiak. Os Kalischewski. Que tem seu Ivo, então, na que Vila tem Yolanda o escritório aí, né? na Vila Yolanda. Isso. Estachelski, é também do mesmo grupo. Se interessou ali, era os Vancher, Kalischewski, todo mundo. João Cruz, essa era uma história. Esse seu João Cruz era mais para frente da Sanga Funda, ele tinha um veículo, socorria todo mundo. Tinha problema de saúde, ele que trazia para a cidade e coisa e tal. Rita, falando em saúde, a gente vai lembrando alguma coisa. Às vezes o pessoal reclama que aqui atende o pessoal do Paraguai ou da Argentina, mas olha na nossa época, não sei se você lembra disso. A minha tia, Rosinha, que hoje mora em Santa Catarina, foi operada na Argentina, naquele barracão velho que tem lá dentro do Passeio das Cataratas. Ali era o hospital público da Argentina. Ficou uma semana e não se pagou um remédio, não se pagou... Olha. Nada, era tudo gratuito. Eles atendiam, a Argentina atendia principalmente na saúde de nós. Olha que então, às vezes, a gente tem que relevar alguma Sim, coisa que acontece certeza. Hoje Nossa. Aqui. É verdade. É verdade. Aí Fale um pouquinho da... Você lembra da... Veio agora à minha mente, a Nega Vale? Nossa! Menina, morava na frente da minha casa. As fotos que ela fazia nas cataratas, falando, por favor. Eu tô falando. Seu Pedro Vale, o Santinho, né? A Negra Vale. Isso. Sim. Diz que ela é dos Correios, mas ela era uma moça muito linda, levava os turistas a tirar verdade. Fotos nas cataratas. Ela era anfitriã da cidade. Às vezes a gente brincava, né? A turma dizia, olha, se for a Foz do Iguaçu... E não conhecer as cataratas e a Negra Vale, Isso, você não verdade. Pode dizer que foi a Foz do Iguaçu. Verdade, está vendo? Mas era verdade. É verdade. Uma pessoa e o seu... extraordinária. Maravilhosa. Família Vale. E o Inácio Batista com o Sim, papagaio no... Papagaio no... Isso é na frente do Cinestar. A família Pires, né? Uhum. Pires, uhum. Sim. Gente, que coisa boa, o papagaio dele, a gente passava o papagaio. Nós tínhamos também uma pessoa... Ah, sim. Papagaio bom. Uma pessoa, que vou contar uma história assim meio interessante, do seu João Dias. Ele é que fornecia para a cidade banana, maçã e fumo. Ele fabricava fumo. Ele dizia assim, Betinho, vem aqui. Sabe como é que eu faço fumo? Colho lá, ponho para secar, coisa e tal. Daí enrolo, coisa e tal. E ponho lá. Aí eu vou lá e mijo em cima. Meu Jesus! Isso! Por isso que o meu fumo é o melhor fumo da cidade. E deixava curar o fumo assim, gente. Que loucura! Seu João Dias, uma pessoa extraordinária. Nossa Senhora, gente, que loucura! Aí a bobear que a gente falou, né? Agora, aqui uma pessoa especial, Rita. Seu Frederico Engel. Verdade. Seu Frederiquinho. Ele tinha um moinho, né? Era muito amigo de todos. Ele descascava arroz para todo mundo, ele moía milho para todo mundo. E foi uma personalidade. Ele é hoje uma personalidade de Foz do Iguaçu, né? Mas era uma pessoa extraordinária. Ali para o Arroio Dourado nós tínhamos a família Barque, né? Tradicional, Augusto Tontini, seu João Barque. Tinha os Pelissari, que vieram depois pelos anos quase 60. Os Vultzak. Vultzak, família grande. E a família Machota. Família Machota, que tem aqui os dois restaurantes, né? Uhum. Que são os filhos. O Henrique, que é filho, teve o restaurante dentro das Cataratas, lá onde é o Porto Canoa hoje. Ali para trás era o restaurante que o Henrique tocava lá. Olha que bacana, Adélio. Muito tá legal. História? Pessoas não conhecia, essa eu não conhecia. Você viu como é que é? A gente só fica vendo as histórias. Pessoas extraordinárias. Aí tivemos também o seu Otto Machado, né, que era argentino, chegou em Foz do Iguaçu, moleque, teve uma chácara ali no Remanso muitos anos, né? Família Welter, o Carlos Welter, que teve o Alambique também, que eu estava contando, foi meu padrinho, filho dele falecido, Guido Welter, era padrinho da minha irmã, Elzira, que foi diretora. Minha irmã foi diretora do Colégio Tarquínio Santos, outra personalidade fora, né, seu Tarquínio. Seu Tarquínio. 12 anos. Ela se aposentou agora, disse que vai cuidar das netas. Ah, tá vendo? Isso mesmo. Extraordinário. Maravilha falar com o Betinho. Márcio, vamos pro Dindim, tá? E a gente já volta com o Betinho e Adélio. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. Transamérica. Atuar com agilidade e comprometimento nas atividades de extração, transporte e comercialização de areia é a missão da Mineração Maracaju, fornecendo produto de alta qualidade para os clientes e contribuindo no desenvolvimento dos seus colaboradores e das comunidades onde atua. Práticas de sustentabilidade com credibilidade, responsabilidade ambiental, agilidade e trabalho em equipe fazem da Mineração Maracaju referência na qualidade de produtos e serviços. Conheça a Mineração Maracaju. Acesse mineraçãomaracaju.com.br ou ligue 3541-3777. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica, oferecimento. Embalagens Paraná, duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. E Pomar Empório, na Marechal Deodoro, esquina com Xavier da Silva. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Hoje é o aniversário da senhora Alice Pegoraro, completando 79 anos. Que maravilha, né? Jorge, Ascar e a família estão em Curitiba para essa linda comemoração especial para eles, né? Tudo de bom. Histórias e memórias dedicando de coração aqui, em nome do Adélio, do Betinho, da Samela. do Márcio e da Luciana, tá? É, um abração para a dona Alice, muita saúde, que o resto ela já tem tudo em volta por aí, né? E nós temos uma surpresinha para a dona Alice na voz do seu filho Jorge. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Dona Alice, o que falar neste seu aniversário de 79 anos? Vim especialmente hoje para a sua casa em Curitiba para lhe dar um longo abraço e um beijo carinhoso. Trouxe seu presente de aniversário. É um perfume, como de costume. Mas quem realmente ganhou um presente especial neste dia fui eu, seu filho caçula, que não é mais aquele menino que corria pela casa jogando bola, mas aquele que agora tem responsabilidades e zela pelos seus netos. Mãe querida, quero te desejar neste dia em especial, do fundo do meu coração, muitas felicidades e muita saúde, principalmente para enfrentar os dias nebulosos. Mãe, não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Te ofereço em meu nome, em nome da Yáscara, da Luísa e do Franco, esta canção de Roberto Carlos, que você tanto adora. Beijos no seu coração, dona Alice. Parabéns. Um abraço a todos os amigos do programa Histórias e Memórias da Transamérica Foz. Um bom dia a todos. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. Se um outro cabeludo aparecer na sua rua e isto lhe trouxer saudades minhas, a culpa é sua. O ronco barulhento do seu carro, a velha calça desbotada ou coisa assim, imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um deve estar falando ao seu ouvido palavras de amor, como eu falei. Mas eu duvido, duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim, e nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura o meu retrato. Mas na moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você vê o meu sorriso mesmo assim. Tudo isso vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer à pessoa errada. pensando ter amor nesse momento. Desesperada você tenta até o fim, e até nesse momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada do tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais um detalhe. Um grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito, muito tempo em sua vida, eu vou viver. Não adianta nem tentar. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Valeu, hein, gente? Que música maravilhosa. Pega o horário. Tá bom, né? Quando você voltar, eu converso com você e com a Yáscara. Essa pegou bonito. Felicidades aí, a sua querida mãe, a Dona Alice. Tudo de bom mesmo, viu? A gente tá com vocês aqui no coração. Semana que vem junto, se Deus quiser. Aí, Betinho, você tem mais uns nomes de família aí para lembrar, não tem, não? Rita, a gente sempre vai recordando de um ou de outro, né? Nós temos a família Benítez, né? Que também da Estrada Velha Guarapuava, era uma família de paraguaios, dois irmãos, né? Tinha um com o seu Antônio Savariz, né? É, o filho deles, isso. O Firmino Benítez. E até ele queria enfatizar que ele foi um dos que me ajudou muito também na Liga de Futebol de Campo e Futebol de Salão. Ele sempre foi o meu diretor de árbitros. Foi muito extraordinário. Bacana. Ele a vida inteira sempre ajudou muito. Os pais deles eram os maiores produtores de melancia na época para Foz do Iguaçu, então vinho de carroça vender. Agora eu gostaria de comentar uma partezinha de uma família que eram quilombolas, né, lá do Apepu Grande. Quando meu pai ia a cavalo para barracão, coisa, ele chegava ali 35 quilômetros de cavalo a cavalo, fazia uma refeição com eles aí. Eles levavam meu pai, atravessavam o Rio Iguaçu de barco, levando o cavalo puxado atrás da canoa. Desencilhavam o cavalo, punha na canoa, passava para o lado argentino. Aí meu pai ia pelas estradas da Argentina, chegava lá, fazia a mesma coisa. O outro pessoal levava ele para chegar a barracão lá para cima. Lá é que meu pai começou a conhecer a família Marã. Família tradicional nossa também, nossa, que nós não podemos enorme. Deixar de evidenciar, muito forte, muito amigos. E com isso também já lembramos da família Rover, né? Uhum. Quem não lembra da Casa Lely, né? Casa Lely, famosa Casa Lely. Casa Lely, eita, nós. Do seu Rafael Rover. Temos também a família Vichoski, que era a família muito grande, que era aqui na região de Três Lagoas. Os Esprícigo também, né? São famílias tradicionais, muito grandes. Pessoas... quando a gente começa a lembrar, eu sei que vai ficar muita gente que a gente não vai lembrar. Mas vai aos pouquinhos, né? Todas essas pessoas, Rita, quando você lembra, com orgulho, porque foram pessoas que lutaram e ajudaram o crescimento dessa cidade. Foi importantíssimo isso. Olha o Adélio. O Adélio está assim, sabe aqueles meninos no colégio que estão ouvindo o professor de história? Essa posição. Adélio, fala alguma coisa aí. Está encantado com as histórias do Betinho, né? Estou encantado. É uma delícia, como eu disse antes, né? Ouvir tudo isso. E eu queria, já que o Betinho está falando de tanta gente importante de Foz do Iguaçu, da nossa história, queria que ele falasse para mim, que ele fizesse uma seleção aí dos melhores jogadores aqui de Foz do Iguaçu, que sem escolher o melhor, né, mas alguns claro. Que ele lembra aí que realmente chamavam atenção pelo futebol, o futsal que jogavam. Adélio, nós temos muitos nomes, assim, que com certeza vou esquecer de muitos, né? Mas vamos dizer assim, um pouco do futebol de campo. Nós tivemos o Darley, um bom goleiro, né? Inclusive, na época foi jogar pelo time de Matelândia, na Taça Paraná. tivemos bons meio de campo, Duca, Murilão, zagueiro, Mas futebol de salão também tivemos muito, né? O Juruna foi um, né, principal, o Juliano também. Tivemos muitos, assim, para mim dizer que vou fazer uma seleção agora, a cabeça não vai difícil, ajudar. É difícil lembrar, né? Uhum. Sim, sim. Tem um que é uma lenda, né? O Rita Lee. Ah, sim, esse o Rita Lee é algo extraordinário. Todos os times queriam ler. O Rita Lee, aí a gente tem que ver. Primeiro, a mãe dele, Dona Clória, né? Uma pessoa extraordinária. Meu Deus, tocou a liga há muito tempo. Agora, o Rita Lee, eu lembro, foi nos anos 80, nós íamos ao futebol de salão para os Jogos Abertos. Ele estava empregado na Júnior Pneu, lá em Pato Branco. E pediu licença para vir jogar, não deram, os patrões não deram, ele abandonou o serviço para ir jogar pelo Foz do Iguaçu futebol de salão em Umuarama. Olha a diferença, né? Betinho, olha a personalidade da pessoa. E o Maneco, irmão do Ademir Flor? Ah, Manequinho era um bom jogador, filho do seu Sebastião Flor. Diz que ele era convidado para sair daqui, jogar daqui, em, né, outros jogar times, fora, né? Infelizmente, perdemos ele muito jovem, né? 52 verdade, anos. Meu verdade. Deus do céu, uhum. É verdade. Mas jogava uma bola, né? Olha, outra pessoa também que a gente lembra muito, né? Seu Sebastião Flor, né? O pai da a dona Nair, a mãe, sim, né? Sim, a padaria pessoas, ali, né? Sim. Uhum. Outra pessoa que nós também temos que lembrar é a família Koebel, né? Verdade, sim, do Beto Koebel. Aqueles ali, a Adriana Dois, a Jardim Elisa, toda a família deles são formada por eles. Tinha a piscina do Bosque? Piscina do Bosque, do lado, sim, do Colégio Agrícola, é isso verdade. Mesmo. Ali que aconteciam os campeonatos de motocross. Ali que teve tudo também ali, sim, a piscina. Nossa, beleza. Coisas tradicionais. Betinho, da cidade. E o Fadel Damen, jogava legal? Muito ele jogava bom, no Flamengo, muito né? Muito bom, muito meu parceiro, ele foi o Fadel, foi muito meu amigo, meu Deus. Inclusive, eu, o Fadel e o Romeu Donati, seu Alfredo Donati e Dona Olga Donati, tá esses vendo? Eu não posso. Olha. Inclusive, a tia Sema, a Iracema, irmã do Pirulito, do Alceu e do Romeu, Pirulito. Uhum. É, minha tia casou com meu tio, Armando Wancher, né? Então, minha tia... É, o que eu queria lembrar do Fado é que eu, o Fado e o Romeu Donato, nós compramos um barco em sociedade. Olha. Aí vendemos porque quem menos usava o barco era nós. Ai, era gente, brincadeira. Nossa. Ah, o Fado foi assim, muito amigo nosso. Meu Deus. O Romeu morava perto do Colégio Agrícola, né? Isso, o pai e a mãe dele eram compadres do meu pai, eles trabalharam no Colégio Agrícola. Ah, então tá. Uhum. Pena. E a família Pena? Família Pena. Tem uma que é minha afilhada de casamento. Que a Sônia? A família Nerádica. A família Nerádica, enorme. Itaci, que casou com uma delas. Não é a Sônia, a outra. Professor Isolete, nossa, grande. Nossa, a família Nerádica. Pai deles é o Václav Nerádica. Isso. A rua aqui... perto da UDC, eu que indiquei o nome dele, porque ele era uma pessoa muito extraordinária, seu Václav. Pessoa extraordinária. Bem merecido. Sabe o que nós vamos fazer agora, era Betinho? Era compadre do meu pai. Ah, meu Deus, mas aqui é tudo assim. Ela é tia, ela é prima, Rita, ela é compadre, é tudo assim. Rita, afilhado de batismo, eu tenho aproximadamente 100 afilhados. É verdade, porque a gente era batizado em casa e depois na igreja. De olha, casamento só. Também, muito. Eu tenho um afilhado de casamento que ele hoje é avô. Quando ele me encontra, ele chega lá e pede olha a só. Bênção. Tá vendo? É uma dádiva, isso é coisa extraordinária. É, mas eu ainda tenho. Luiz Nascimento, meu afilhado querido. Luiz Nascimento. É o nome dele. O pai dele era aposentado da Marinha. Eu também tenho, daqui uns dias eu posso visitar minha madrinha, tá voltando para cá. A Rosiche, meu Feng e Damião. Nossa, extraordinário. Olha a família Damião. Sim, a família Damião, nossa, sim. Família meu Feng, então. É, tá vendo? Ó, outra aqui, ó. Então, nós vamos aproveitar aqui, Adélio e Betinho, nós vamos fazer o sorteio, né? Bem tranquilo, e depois a gente fecha na conversa aqui bacana, tá? Ótimo. Vamos ver os felizardos, os prêmios tão bons, gente. Vocês têm que fazer alguma coisa aí pro futebol também, né? Com certeza. Umas entradas aí, não é, Adélio? É verdade. Ah, pro futebol, para alegrar a garotada aqui. Vamos lá, vamos ver quem é que ganhou. E para o Complexo Dreamland, Museu de Cera, Márcio. É, justamente, é um ganhador, mais dois acompanhantes para o Museu de Cera. Também tem Maravilhas do Mundo e Parque dos Dinossauros. Quem levou o Museu de Cera? Quem ganhou aqui o Museu de Cera foi a Maria Eduarda Schwendler. Olha, Maria Eduarda Schwendler, pode entrar em contato aqui com a Transamérica, falar com a Luciana, né? 3028-2828. Maravilha. Agora nós vamos de Noite Italiana. Essa deu um especial, né? Noite Italiana foi o ouvinte Rafael Andrade Link, que levou a Noite Italiana. Ah, leva a gente junto, né? Isso mesmo, né? Um jantar para duas pessoas. 3028-2828. Liga, fala com a Luciana, né? E ela vai passar todas as orientações aí para saborear essa delícia desse cardápio italiano lá no Hotel Bella Italia. Que maravilha. E a sortuda da sexta aqui, estou dizendo sortuda porque é menina que ganhou, né? Da sexta da Flores e Frutas e Alcilene Lino. Olha que delícia, hein? Cesta de Flores e Frutas com muitas guloseimas. Nossa, também. Uma delícia. É um espetáculo. Eu aceito assim qualquer coisinha da cesta. Olha só, hein? Cesta de Flores e Frutas com mais de 20 anos de tradição, né, instalado aqui em Foz do Iguaçu. Você pode ter mais informações acessando floresefrutas.com.br. Que maravilha, hein? O programa Histórias e Memórias, Adélio, além de ser bom de ouvir, você está conversando com pessoas do estirpe assim de Betinho Oller, né? Você ganha uns brindes assim que vou te contar, hein? Espetáculo. Espetáculo, né? O meu lugar preferido para comprar presente é Flores e Frutas. Verdade. Sempre tem ali uma cestinha, uma Verdade. Coisa feita com muito carinho. Muito Nossa, muito a Cléris é primeira fantástica. Desde a primeira vez que vocês falaram das Flores e Frutas, eu estou aqui tentando memorizar o nome da senhora. A Cléris. E se eu não consigo, minha amigona, Cléris é uma a maravilha. Família toda, o pessoal do Hotel Bella Italia também, Isso. tradicional, famílias uhum. tradicional de Foz, né? Uhum. São amigos da gente, meu Deus. Então, um abraço para eles também. Já estiveram aqui também no programa. O computador aqui está meio enfraquecido, a gente não lembra alguma coisa. Cá, aqui no Histórias você lembra é de verdade. Tudo. Mas aí, Adélio, nós vamos deixar agora as palavras finais, né? Do Adélio e do Betinho para a gente encerrar. Olha como passa rápido, duas horas voando. Mas ótimo. E o Pegoraro já deve estar aplaudindo lá em Curitiba, que deu tudo certo, viu, Pegoraro? Eu falei de futebol. Também mandou o encerramento dele. Aqui, já ai, que bacana. Nós temos encerramento dele também? Sim. Então, primeiro os convidados e depois ele? Com certeza. Então, beleza. Vamos lá, Adélio, contigo. Eu só quero mesmo agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando esse momento mágico, fantástico. Betinho é uma pessoa que eu tenho no coração, que eu admiro, respeito, e que ele tenha vida longa e que possa sempre nos lembrar dessas histórias fantásticas que ele trouxe aqui. Obrigada, Adélio. Betinho, com você. Adélio, eu também. Hoje, nossa, foi muito interessante, muito gostoso, muito... Deixa a gente orgulhoso de participar. Olha só com quantas pessoas de Foz do Iguaçu eu falei hoje, né? Que Verdade. Escutaram a gente contar um pouco da história de Foz. Tenho certeza que a gente esqueceu muita coisa e também o Sim, tempo. Mas é normal, mesmo, mas você duas vai voltar. Horas, né? Nós vamos mas trazer. Eu quero agradecer a todos vocês, ao Pegoraro, a Rita, a Adélio. Márcio, a Sâmela. Olha, já ia dizer Sâmela. A todos vocês, que foi duas horas gratificante Verdade. A gente poder dizer alguma coisa de Foz do Iguaçu. Quero dizer a todos os iguaçuenses, né, que continuem como nós, vamos fazer essa cidade maior ainda do que ela é hoje. Verdade. É uma cidade pujante, bonita. E com certeza vai dar muita alegria para nós. Sempre. Ela é Amém. Linda. Agora nós vamos de Pegoraro e depois eu dou meu tchau. Eu quero só pedir autorização para a Rita e a nossa produtora e dizer que é uma felicidade para mim, além de todos os pioneiros, os desbravadores, como bem colocou a professora Odete, está vivendo esse momento aqui no programa Histórias e Memórias desde o primeiro, né? Verdade. Apesar que foi esclarecido muitas coisas que eu não sabia... Né, Rita? Né. Aqui, Betinho, é sempre puxão de orelha porque a gente tem uma imagem distorcida da cidade. Então, a Rita, ela preza muito pela a veracidade. Aquilo que foi, foi. Aquilo que não foi, para de falar que está errado. Né? E isso é uma escola. Aqui está sendo uma escola. O professor Afonso aqui dando aulas, não entrevista, dando aula ao vivo, duas horas... De aula, viu? O senhor já lembrou do professor Afonso? Fica à vontade para mandar um abraço para ele. E o sogro dele, meu amigo, Bruno Fisch. Bruno né? Fisch. O professor uhum. Afonso. Da professora claro. Carminha. E dizer assim, que para mim está sendo uma honra estar aqui presenciando o Betinho Oller, podendo vê-lo, né? Porque eu cresci nessa cidade ouvindo esse nome. Ouvindo. Então era Betinho Moller para lá, era Betinho Moller para cá. E ainda mais quando, se, quando falava em o assunto era esporte. Esporte num todo, num geral. Então assim, a gente crescia, minha mãe era envolvida com política, meu irmão, e a gente escutava, ah, porque o Betinho Moller, é porque não sei o quê, a chácara do Betinho Moller. Eu tive a oportunidade de acampar com o pessoal da igreja lá na chácara, naquele casarão, aquele chalé bonito assim? Uhum. Eu tive a oportunidade de acampar com o pessoal lá. Que beleza. E escutando, e é um prazer poder conhecê-lo pessoalmente. Dizer assim, que faz parte dessa, da minha história também, ouvir muito esse nome. Agora vamos ouvir os cumprimentos finais aqui do Pegoraro. Ô, Márcio, um minutinho só. Não podemos deixar de evidenciar o nome Basso, né? Família Pedro Basso. É verdade, Pedro Basso, isso aí. Eu sei que muitos vão lembrar. Era muito do esporte também, né? Também. Do Flamengo, né? Também. Os dois filhos, Vitório e Irineu. Aí puseram o nome do pai. Os dois, um era ABC, outro Flamengo, mas lutaram muito pelo esporte de Foz do Iguaçu. Vamos lá, então. Alô, amigos, vocês são realmente especiais. Emocionaram todo mundo aqui em casa, a Dona Alice, seu Orlando, meu irmão Sérgio, a Tânia, minha cunhada, a Yáscara, o Franco, que está aqui com a gente, a Luísa. Muito obrigado aí, realmente, Roberto Carlos tocou forte no nosso coração. Estamos todos emocionados aqui. Um bom domingo a todos aí, um belíssimo programa hoje. Parabéns, Betinho Oller, parabéns, Adélio. Um grande abraço aí, Foz do Iguaçu. É, agora já vem o Márcio com o trem, Adélio. Ele sempre vem me empurrando com esse trem das 11 aí. Gente, até então, fiquem na paz de Deus. Amém. Amém, amém. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.